103, go 9020, pass at 2000. Go 360, go 209, 9060. 2 final da 10, passagem na base. Voo no computador, será por outro lado, posto 0, vento 040, 0, 0, 0, 0, 0. De repouso, voo Mono 1, 72, aceitando o terminal. 360. Decola da pista 20, primeira curva à direita, na transição Rua Leda, transição ótima. Acelera no transporte 5595, controle Salvador, supere 119.8. Quanto tempo vai aguardar? Salvador, boa noite, voo 1973, nação Vona. 1973, contato com a Rádio do Pará, contato com o 300, 1973. 220, a bloco 2. Thank you.

Tomada 93, 23 horas.